Como é que olha para esta iniciativa? Olho com muito agrado porque temos a oportunidade, mais uma vez, de receber um conjunto de instituições que têm e que trabalham com os mesmos objetivos que nós, que a Arcial, trabalham com esta população com mais incapacidade, com mais dificuldade, e é uma oportunidade de nós exercermos o nosso trabalho, este serviço que nós fazemos diariamente na nossa instituição, que é ajudar à inclusão e à integração desta população mais fragilizada. A Arcial está a participar nestes dois encontros, podemos dizer assim? Sim, nós, uma vez que estamos em casa, podemos usar todos, fazer recorrer a todos os nossos atletas, todos os nossos utentes, e então formámos duas equipas. Temos uma equipa na Taça Nacional, que tem um grau de exigência ligeiramente maior, e este encontro paralelo que está a decorrer aqui na escola secundária, temos também uma segunda equipa. E como é que os utentes estão a viver este fim de semana? Certamente com muita energia e com muita satisfação. Eles vivem sempre estes encontros, os encontros do desporto com uma enorme alegria. Por um lado, são momentos de convívio que eles têm, para lá daquele do trabalho que fazem diariamente na instituição. Depois é também uma oportunidade de se reencontrarem com outros atletas, outros utentes de outras instituições que já vão encontrando nestes encontros. Eu hoje aqui, quando cheguei logo às primeiras horas em que ia começar o encontro, tive a oportunidade de ver alguns abraços, alguns sorrisos que os nossos utentes tinham quando encontravam outros que já costumam encontrar noutros encontros deste género, porque a Andi, é justo dizê-lo e é bom realçá-lo, faz ao longo do ano uma diversidade enorme de encontros de desporto adaptado, nas mais diversas modalidades. A Arcial nem sempre está em todos, não há possibilidade, mas a presença que vai tendo nestes encontros ao longo do ano vai também permitindo aos nossos utentes cimentar amizades e cimentar encontros com outros utentes. E isto é importante que se diga, acima de tudo, interessa aqui este convívio, esta oportunidade de eles expandirem horizontes, saírem da Oliveira do Hospital, encontrarem outras pessoas. Esse é o principal objetivo destes encontros, destas competições. E portanto, voltando ao início da pergunta, a oportunidade de encontrarem e de cimentarem as amizades que vão tendo ao longo dos anos é fundamental também. Portanto, para além de prémios, trata-se mesmo do convívio? É, porque com este tipo de população, eu diria até que no desporto em geral, não profissional, deve-se valorizar acima de tudo aquilo que a dimensão humana que a prática do desporto traz aos cidadãos. Por força das características que estes têm, isso que o desporto traz é particularmente importante. E por isso é isso que devemos valorizar neste tipo de encontro, neste tipo de jogos. O resultado é certamente a parte secundária. Cerca de quantos elementos utentes estão a participar neste fim de semana, tanto na taça como neste encontro? Da Arcial estão 15 utentes. A competição, as duas competições trouxeram Oliveira cerca de 120, 150. Houve uma instituição que desistiu à última da hora por questões de Covid, mas estavam previstas 150 pessoas.